Só falta o coqueiro enterrar meus sonhos, do que adiantou? Ser tão apetitoso, bicudão no gerente no chão da joalheria. Planejar toda noite pra não dar falha de dia. A comemoração, mulher, cerveja e cocaína. Vida de mil grau, sequestro do ano. Negociar com a família, ouvindo a vítima gritando. Aí, atenda as exigências, senão a vadia morre, filha da puta. Do que adiantou? A Glock de carbono. O sangue no olho, a boa casa de câmbio. Confesso, sabia o risco que corria. Cadeira de roda, se pra uma cela fria. Mas não quis me humilhar, comer resto do condomínio. Ouvi a madame gritar, não bagunça o meu lixo. Preferi gritar, não reage sua puta. Me dá a joia, se não cleque pá, pá, pá, na sua nuca, ha. Vixe como é bom estar no comando. Ver o empresário cagado de medo chorando. Vai digitar a senha, confirma o saque. Patrocina minha firma de cocaína e crack. Lucro exorbitante, livre de impostos. Vou passar no programa, pequenas empresas, grandes negócios. Queria ver minha coroa tão sofrida, feliz. Almoçando na Itália, fazendo compra em Paris. Meu mano empolgado, vindo me contar. Salve, salve, branco. Passei no vestibular, só queria ser feliz, mas não vou nascer de novo. Só falta o coveiro enterrar meus sonhos. Crivado de bala, numa fossa de sangue, ao redor várias cápsulas. Posso ver meu cadáver, tô fora do meu corpo. Só falta o coveiro enterrar meus sonhos. Crivado de bala, numa fossa de sangue, ao redor várias cápsulas. Posso ver meu cadáver, tô fora do meu corpo. Só falta o coveiro enterrar meus sonhos. Sonho trucidado na frente do sonhador. Queria me formar, ser chamado de doutor. Entrar no Santander, sendo cliente VIP. E não o cão raivoso armado no apetite. Não fui medalha de ouro no PAN 2007. Fui assassino sem coração, com AK-47. Que corta com a navalha o seu tornozelo. Te impedindo de andar, ou fugir do cativeiro. Minha coroa alertou, filho, sai dessa vida. Mas eu não suportei o ronco da sua barriga. Mesmo velho e com fome, sempre me dava conselhos. Mas a miséria no meu barraco me levou ao desespero. Enquanto boy aprendia hipismo no clube de campo, no fim do beco escuro sonhava roubar um banco. Não adiantou ir pra igreja pra orar por mim. Tava revoltado com Deus por ter nascido assim. Problema de saúde, sem oportunidade, esquecido na merda, porém cheio de vontade. Então que se foda, desejei sua fortuna. Pegar seu status, enfiar na sua bunda. Entrei na empresa no dia do pagamento, descobri o cofre, ha, maior arrebento. Pra ter carro, dinheiro, luxo, poder falar. Tive mais que o burguês, sem precisar estudar. Sonhei com Boston, Yacht, Kawasaki. Meus pais, meus irmãos, tendo a tal dignidade. Mas infelizmente, tô fora do meu corpo. Só falta o coveiro enterrar meus sonhos. Crivado de bala, numa fossa de sangue. Ao redor várias cápsulas. Posso ver meu cadáver, tô fora do meu corpo. Só falta o coveiro enterrar meus sonhos. Crivado de bala, numa fossa de sangue, ao redor várias cápsulas. Posso ver meu cadáver, tô fora do meu corpo. Só falta o coveiro enterrar meus sonhos. Perfura o crânio, corto o pulso, amputa a mão. Simples furto de carteira ou enquadro no portão. Realizar meu sonho sempre veio por primeiro. Férias com a família, conheceu Beto Carreiro. Lembrar dos parceiros que trincaram os carros paieiro. Com mano triste e esquecido, no 11º, catar o banqueiro. De férias em Caiobá, 500 mil de resgate. Vou tentar negociar, dando gravata, coronhada na cabeça. Só eu gritando na TV, ninguém tá de brincadeira. Nunca me faltou maldade e coragem. Disposição a milhão, até quando em desvantagem. Não sei se me arrependo pelo boy esquartejado. Me orgulho de pelo menos ter tentado. Um miserável sonhador, sonhador de verdade. Tentando enriquecer, sem livro, sem faculdade. Se pá o Robin Hood da periferia, roubando a burguesia, alimentando sua família. Bem menos maldoso que o gambé na madrugada, te acordando no corró, pra levar pro pau de arara. Não posso me comparar com o puto da política. Estudou, tem diploma pra roubar em Brasília. Só quis incluir nos direitos humanos o adolescente que pra comer transporta crack no ânus. Resgatar meus manos que que cresceram comigo. Os molequinhos da quebrada já entregue ao vício. Não sonhei mudar o mundo, esse fardo ninguém carrega, mas almejei fazer minha parte, ajudar minha favela. Mas chega de falar, melhor eu terminar. Agora já é tarde, ha, para sonhar. Sou ladrão na cena do crime, privado foi meu corpo, um sonhador no inferno, recepcionado pelo demônio. Sete palmos, pá de terra, coveiro, não tem consolo. Num dia cinzento, ele enterra os meus sonhos. O dia é cinzento, ladrão, e o coveiro enterra meus sonhos. Privado de bala, privado de bala, numa fossa de sangue, ao redor várias cápsulas. Posso ver meu cadáver, tô fora do meu corpo, só falta o coveiro enterrar meus sonhos. Privado de bala, numa fossa de sangue, ao redor várias cápsulas. Posso ver meu cadáver, tô fora do meu corpo, só falta o coveiro enterrar meus sonhos.